Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet. Estamos começando mais um episódio do Fuleiros Pop e hoje com um tema que acho que todo mundo aqui gosta de falar, quem não gosta de dar rage, né? Eu sou a Nath Souza e aqui do meu lado, Ana Dias. E aí, hoje a gente vai ver, se vai focar nessa segunda parte, a gente vai focar... No anterior a gente focou muito em dar hate uma pessoa só, vamos ver se dessa vez a gente espalha o ódio um pouquinho. Vamos ver se dessa vez a gente... né, coloca tudo assim numa linha tênue, né, tranquila, pra todos os lados. É, se espalhar esse ódio direito, tava muito direcionado. Não, mas a gente gravou o primeiro episódio justamente pra dar uma, tocar real pra pessoa, saca? É, já com essa deixa, do meu outro lado, Felipe Scaparello. Ai, mano, e aí, galera, e eu odeio boquete com dente, pelo amor de Deus, galera. Só pega as banguelas, filho. Meu Deus, mais. E pra finalizar, nosso último integrante, Cid Vasconcelos. É, eu vou me esforçar, né, pra, nesse cast de hoje aqui. Não sei se eu vou ser muito útil, porque como eu tô no momento da paternidade, eu tô emanando amor. Então, ódio, já não sei se eu vou conseguir. Oh, que fofo. Vai, sim, sempre tem ódio, sempre tem ódio, sempre. Do sogro, da sogra, que acha que sabe criar seu filho, sabe, Cid? Ele vai tentar ser o nosso filtro moral, mas como que ninguém tem moral, né? Vai ser difícil. E a gente vai falar mais sobre isso depois da leitura de e-mails e feedbacks. Mais uma leitura de feedbacks e e-mails pra vocês aqui, ouvintes do Fuleiros Pop, mas essa daqui vai ser só sobre recadinhos que eu aqui, Felipe Scaparello, vou estar dando pra vocês sobre agora na nossa reta final do 90 ao 100, desses 10 próximos casts, desses 10 próximos episódios e tudo que vai estar acontecendo, porque dos atrasos e tudo mais, enfim, vamos lá. Cara, o que aconteceu durante esse meio tempo de quarentena e tudo mais? A gente já tava pensando em reformulação de site e tudo mais. Junto com o patrocínio, junto com os ouvintes que nos ajudam a manter o projeto e tudo mais. Então, através das doações, através desses patrocínios, através da nossa popularidade, e graças a Deus por isso, graças a Deus mesmo, conseguimos levantar uma rendinha aí para reformular o site. Compramos um template novo, então durante esses 10 próximos episódios aí você vai ver algumas mudanças pequenas, drásticas, bruscas, violentas dentro da nossa plataforma, onde você que ainda acessa nosso site, tanto pelo navegador quanto pelo seu Android ou iPhone, muito provavelmente iPhone, porque pelo jeito vocês são ricos, sim, burgueses safados do caralho, mano, vocês vão ter todo o conforto e disponibilidade possível, porque a gente conseguiu um template, meu amigo, assim, fino do fino do fino do fino do fino mesmo, assim, cara, do caralho. E graças a vocês que estão nos ajudando, estão nos incentivando sempre a melhorar e mudar. Então, durante essa reta aí, a gente vai estar sim melhorando o site para dar toda essa portabilidade, todo esse amor e carinho e conforto, né? Claro, acima de tudo, para você, nosso ouvinte, e também você, novo ouvinte, ou pessoas que estão visitando nosso site para ler nossas críticas, resenhas, baixar ou ler nossas HQs diretamente de lá. Então, vai ter todo esse espaço de forma muito mais ampla e objetiva para você. Então, vai ter essa reformulação em primeiro ponto. Segundo ponto, conta aqui, que vocês estão comentando bastante, pedindo bastante, às vezes no DM, lá no Insta, principalmente, sobre o sorteio. Cara, então, pra quem é fã e tá acompanhando nossos casts e acompanhou o nosso cast, o segundo cast, né, sobre dossiê, ilustradores e tudo mais, junto com a Cecília Ramos e o Rainer Alencar, que a Cecília Ramos, pra quem não conhece, é @cartomante, né, lá no Insta, que é uma pessoa fenomenal, e o Rainer Alencar, só seguir lá ele também, dois ilustradores e animadores, assim, inacreditáveis. E, cara, quem já acompanhou esse cast, deu uma ouvida, já sabe mais ou menos o que vai ter no kitzinho do sorteio, e isso que tá tirando nosso tempo também é o template, que a gente tem que arrumar o site do zero, porque, tipo, vai ter que refazer vitrine pra se adaptar melhor ao novo template, então vai ter que refazer a vitrine do 00 ao cache praticamente atual, sei lá, o 92, 90, praticamente o 100. Então a gente vai ter que reformular isso, tem que montar o sorteio também, a gente tem que dar uma conversada também com os ouvintes, tem a galera do Podcasts Unidos aí, que toda semana agora praticamente alguém do Fuleiro está correndo de um lado pro outro em algum cache dessas nossas parcerias aí. Então, e sem contar que os convidados também que a gente convidou durante esses 10 são maravilhosos, vocês vão se surpreender com cada um deles, e por causa dessa falta de tempo, muito provavelmente a gente vai estar não retornando durante um grande tempo, durante até a gente conseguir fechar isso tudo, a lançar talvez quinzenal, talvez 3 por mês, porque é quando a gente está tendo tempo, porque os editores, a maioria deles edita não só os casts, também como pequenas coisas do site, a gente tem que sair correndo, né, pra, tem um bugzinho, vocês avisam pra gente, né, no WhatsApp, no Insta, pelo site e tudo mais, a gente já sai correndo pra tentar resolver. Então a gente quer parar de passar esse sufoco, né? Porque querendo ou não, já que nós crescemos, ganhamos corpo e responsabilidades, a gente quer dar realmente o melhor pra vocês. Então a gente vai portabilizar isso de uma forma melhor com esse template, com essa organização toda, e pra isso precisamos de tempo. Então, durante esses 10 episódios, vamos com calma, que a gente vai lançar os melhores casts que a gente tem guardados, inclusive uns proibidões aí que a gente tá editando, e o 100 vai ser uma maravilha, prometo pra vocês. Toda a equipe do Fuleiros, a gente tá montando algo bem especial e bem carinhoso sobre a cultura do Fuleiros, que fez vocês nos ouvirem, e vai ser como uma forma de agradecimento nosso, não só como sorteio nem nada, mas esse cast em si vai ser uma forma da gente falar: nossa, muito obrigado por terem feito o que vocês fizeram por nós até agora, e que se a gente conseguir chegar ao 200, ao 300 e tal, é justamente por causa de vocês. Então nos curvamos diante a presença, aos downloads, aos feedbacks, aos comentários, aos compartilhamentos, às doações, e simplesmente a boa conversa de simplesmente a gente felizmente entrar no Uber e o Uber tá ouvindo Fuleiros Pop. Então isso é muito emocionante pra gente. Sinceramente, nenhum de nós esperava chegar onde está. Crescemos muito mais do que a gente pensou que um dia iria crescer, e ficamos felizes por tudo que conseguimos, e mais uma vez, graças a vocês. Então, fiquem aí com o próximo episódio dessa reta aí, fique aí com 90, e cara, a gente promete que vai vir muita coisa foda por aí, e com um pouquinho mais de calma e paciência pra sair tudo perfeitinho do jeito que vocês merecem e do jeito que nós queremos também, né, pra ninguém ficar decepcionado, porque já basta a vida, né, 2020 foi um cu nesse sentido de decepção. Então, muito obrigado, beijo pra todos vocês, se cuidem, usem máscara e tudo mais, não seja babaca igual o nosso atual presidente. Beijo no coração de todos, tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Começar. Eu. Vai lá, Ana. Esse então, eu. É porque eu quero destilar essa minha raiva, porque eu tô sentindo essa raiva já tem um tempo, sabe? Aí eu quero falar sobre essa coisa que eu detesto pra caramba. Eu vou sentar bem aqui fora, na porta da minha rua. Aliás, na porta da minha casa, né? Porque da rua não tá. Mas enfim, eu tenho um ódio horrível. Aquele ódio mesmo, assim, tipo, odeio aquela pessoa que gosta de que fica me cutucando no... Como é que é o nome? No WhatsApp pra poder responder logo. Odeio gente que fica me interrompendo o tempo todo. Que é uma carência do inferno que fica me chamando o tempo todo. Eu só acho que eu tenho que responder ela na hora. Gente carente é um inferno, né? Gente carente é um puta inferno na vida de todo mundo. Puta que pariu, velho. Ou você que é carente, simplesmente assim, de verdade, na boa, você é um desserviço pra humanidade. Isso, porque suma. Porque no final das contas você não tá só se atrapalhando na sua própria vida, como você tá ainda afetando a dos outros de uma forma tão mesquinha, nojenta. Ai, necessidade de chamar a atenção de outra pessoa, de correr atrás de gente. Oh, esse tipo de gentinha, nossa, tá me dando uma raiva que eu tô chegando arranjando os dentes, saca? Bom, MSN acabou por causa disso, né, gente? Tinha lá a de chamar atenção, não existe mais. Então... Graças a Deus. Graças a Deus. Enfim, eu lembro que uma vez eu briguei com uma amiga justamente por causa disso, né? Eu trabalhava na época, acho que eu já contei aqui pra alguém aqui no off, aliás, que eu, uma época eu trabalhava, tava trabalhando, nesse momento eu estou desempregadíssima, tava trabalhando e era meu aniversário. Beleza. A pessoa, eu já sabia como é que era a pessoa achava que só porque eu estava lá, eu já tinha que responder ela logo, rapidamente. Não importa o que eu estivesse fazendo no momento. Enfim, essa amiga minha, ela mandou uma mensagem de feliz aniversário, era meu aniversário. Então, parece que eu até falo no meu aniversário que ela achava que eu ia responder ela na hora que ela quisesse. Aí, eu não respondi. Aí, foi eu briguei. Ela ficou chateada, porque ela disse que viu eu azulzinha, ela usa aquele WhatsApp clonado. Aquele nossa, WhatsAppzinho isso. Lá. Aquele GP. Aí, ela viu que eu tinha... Eu, mesmo desabilitando tudo, ela viu que eu tinha visualizado a mensagem. Aí, eu falei, não vou responder agora, porque agora eu não posso, né? Pensando comigo. A gata me mandou uma mensagem me esculhambando, falando, porra, tu não manda responder a mensagem que eu te mandei toda vez. Aí eu briguei com ela, fiquei tipo uns 8 meses sem falar com ela depois disso, sem falar com ela direito por causa disso, porque aí eu fiquei chateada, falei, ah, tomar no cu, não sou obrigada a responder na hora que tu quiser, não. Tem o que fazer. É o trabalho, inferno. Eu já tive muito problema disso com a minha mãe. Ela não respeitava o horário de trabalho até um dia eu surtar com ela e falar assim, pelo amor de Deus, você quer que eu seja demitida? Eu não posso responder. Eu isso é seu surtar? É porque eu quando surto... Eu quando surto... Eu surto nossa. Ao vivo. Aí o ao vivo é um pouco mais agressivo. Eu estou diminuindo para as pessoas não, né, ficarem assustadas. Mas eu tive que falar com ela, para ela parar, porque senão o trem não dava. Como eu trabalhava com rede social, então eu tinha que ficar online. Só que eu não podia ficar respondendo coisa minha. Era para responder cliente. E aí ela ficava irritada, porque eu estava online e não respondia ela. E eu conversei com ela. Nossa, foram algumas vezes que isso aconteceu antes dela parar de me chamar em horário comercial. Mas é complicado isso, de pessoa que não respeita, assim. Você não o espaço, pode responder, né? O espaço dos outros, né? Antes fosse só em rede social. Não, eu detesto isso. No geral é rede social, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficar respondendo na rede social. Só se tiver um assunto assim que eu quero falar e tal. Mas assim, é uma coisa aleatória, a pessoa quer que eu responda lá em cima da bucha. Vai tomar no seu cu, por favor. Cara, eu vou falar que eu tô uma reclamação de rede social dessa também, porque desde quando eu comecei a porra dos ensaios e tudo, colocar as comidas que eu faço, mano, de 2 em 2 segundos tem alguém me perguntando receita, sabe? Ai, qual é a receita? Mano, a pessoa, é tipo assim, eu já coloquei meu perfil privado pra me deixar longe disso, sabe? De o mínimo de pessoas possíveis verem, o mínimo de pessoas possíveis curtirem ou qualquer coisa assim do tipo. E beleza, vontade, né, pra mim. A minha vontade é te xingar, Felipe, quando você bota as coisas gostosas. Quando tem fruta, aí não. Aí eu saquei mesmo. Cara, que eu não quem não gosta de fruta também odeio, que são pessoas que já morreram. Já morreram pro mundo. Deus não gosta, Deus desgosta dessas pessoas. Que Deus não fez essa putaria de frutaria toda pra ninguém, pra você, snobzinho, não comer. Vai tomar pois, no seu cu. Pois aqui, olha. A minha mãe é nutricionista, adora fruta. Minha esposa come todas as frutas que você imaginar. A família dela também come todas. Mas vira e mexe, tem rinite, sinusite, gripe, não sei o que. Eu nunca tenho nada. Eu já disse. O segredo é uma dieta sem frutas e sem legumes, mano. Nossa, cara, é sim. Exato. Não, mas enfim, aí eu posto e de 2 em 2 segundos tem alguém me perguntando receita e tal. Tanto que qualquer pessoa que comenta lá nas minhas fotos lá, tipo assim, qual é a receita, eu já apago automaticamente. Tipo, não fica 2 segundos, sabe? Não fica. Eu já apago. A pessoa só vai achar que eu não respondi ela. Aí se ela ver que eu apaguei, ela geralmente vem encher meu saco no DM, eu vou lá e dou bloco. E é isso a minha vida atualmente. Eu encho o saco do Felipe, às vezes. Eu mando pra ele coisas que eu comprei e pergunto pra ele o que eu posso fazer. Nossa, ai, cara, olha, outra coisa. Não me mandem foto de uma abobrinha falando, me dá uma ideia de receita. Nossa, tá muito bonitinho. tinha que fazer um poema. Como é que a melancia não fica madura? Como é que eu sei que a melancia fica madura, filho? Ai, cara, não. É tipo, há umas perguntas. Cara, eu não sou a Ana Maria Braga do WhatsApp, saca? Cara, eu não sou a Palmirinha da rede social. Mano, é tipo assim, literalmente, quando você fala sou formado em gastronomia, a galera acha que você realmente é um sumário inacreditável de coisa. Mas esses dias pra trás, alguém me perguntou algum doce persa. Não lembro qual o nome do doce, perdão. Mas alguém me perguntou, você sabe fazer isso? Eu falei, mano, nunca nem ouvi falar. Ah, mas como assim? Você fez gastronomia? Aí eu, mano, peraí. Como assim? Eu sei que é um brigadeiro, pô. É. Você é obrigada a conhecer todas as comidas do mundo. É, assim, ai, você sabe fazer tal coisa? Não, mano, não sei, não é assim. Tipo, eu tenho 8 especializações, beleza, mas às vezes dessas 8, tipo, é 8 de 1 bilhão de coisas que dá pra se fazer na cozinha. E, tipo, se você mandar uma foto da sua abobrinha, eu não vou saber o que fazer com ela mesmo, não, porra. Caralho, velho. Ai, soube. Falou pra mim fazer uma carne louca, ficou uma delícia, combinou super. É. Sim, sim. Aí é outros 500, aí é outros 500. Quando o cara sabe, sabe. Essa é a verdade. É verdade. Mas, assim, nós temos um papai entre nós hoje, só que, assim, é uma coisa que tem irritado muito durante a quarentena. Nossa. É criança mal educada. Eu peço, filho, por favor, cuide bem do seu neném. Criança mal educada, puta que pariu. É como você mesmo tá falando, a criança é mal educada, ou seja, a responsabilidade não é dela, é dos pais, né? Não souber educar. Eu acho que a gente tinha que começar a espancar pai que não cria direitos filhos em praça pública, de verdade. Tipo, não sei o que, enforca até quebrar o pescoço, sei lá, qualquer coisa assim, porque esse tipo de pessoa não, acaba não criando filho, a rua acaba criando, ou então eles colocam a responsabilidade em cima de professores e blá blá blá. E agora não tem em quem colocar, né, porque não tem escola para as crianças irem, então não tem como colocar a culpa no professor, agora as crianças ficam aí gritando, tocando campainha e saindo correndo, emperrando pelos corredores, destruindo os negócios extintor, mas é. Mas já tá, assim, eu entendo que tentar conter uma criança dentro de casa é quase impossível, principalmente nessa época de quarentena, mas eu acho que também não é responsável deixar a sua criança correndo nos corredores de um apartamento, porque exatamente. Querendo ou não, quem mora em prédio tá com quádruplo de risco de qualquer pessoa que mora em casa comum, porque são várias pessoas dividindo tudo, o elevador, a escadaria, seja o que for, é um prédio, um condomíniozinho. Área comum, né? É uma área comum. O corredor da sua casa é o corredor da. É o corredor, querendo ou não, de todo mundo também. Porque é o corredor, se seu convidão. Vizinho de. É. Se o seu vizinho mora do seu lado, literalmente, tudo que ele faz vai passar pra sua casa assim, galera. Então é meio foda também, né? Tipo, a gente entende o lado difícil de manter criança e tudo mais, porque, cara, a gente entende, essa pandemia já tá exaustiva já faz tempo, desde o primeiro mês. Tem muita gente aí que surtou, sem necessidade, mas tudo bem. Aí... mas tudo bem, a gente não tá aqui pra julgar isso, estamos pra julgar os filhos. Enfim, mano... Assim, é saber administrar isso da melhor forma possível. A gente sabe que é impossível na maioria das vezes. Mas não dá pra também deixar ao acaso aí, destruam toda a área comum que não é só sua. É bom sempre lembrar disso. E é foda, mas velho, é foda. Eu acho que se os pais fossem mais presentes, não aconteceria esse tipo de coisa. Isso é criança frustrada, criança que não tem ninguém, tipo, pra brincar com ela em casa, entendeu? E aí ela... Ah, mas tá em pandemia, mesmo assim, quer pelo menos brincar no corredor. Eu acredito que seja isso, sabe? Quando você tiver o seu, você pode opinar. até lá, você acha seu canto aí, compra um fone de ouvido melhor. O que é mais fácil, comprar um fone de ouvido ou criar uma criança? Cadê seu Deus agora, Natália? Verdade. Fazer como eu na infância, eu brincar na lama depois da chuva. A pessoa que teve pai cobrando, jogando na cara das pessoas que não tiveram esse privilégio branco. Ah, não, é difícil. Difícil estar aí nesse podcast com monstros. Monstros, né? Eu sabia que sua família tinha um pé no nazismo, sabia. Ai, se tivesse, eu tinha mais de piada. Cara, o pior que sua família tem sobrenome alemão. Ai, ai. Não, a família do Ian. Verdade, verdade, pode escrever. Porque vem da Cristiane, né? Então. Sim, sim, sim. Maria. É da sua família, cala a boca. Enfim, mais ódios, mais ódios, mais ódios. Ó, pegando o gancho já com o que a Nath falou desses pais, né? Imbecis, eu odeio quando você chega num banco, quando você chega no mercado e você percebe aquele, é um filho da puta mesmo, que não sabe distinguir entre criança de colo e criança no colo. Aí ele tá lá na fila de preferência com uma criança de 15 anos. É filha da puta. Ele tá com a criança de 15 anos no colo. Pra tentar ser atendido primeiro. Isso aí, pra mim, tem que tomar um tiro na cabeça. É um corno uma pessoa dessa, é um corno. Não, é de verdade. Tipo assim, porque a pessoa não faz... Ela não tá fazendo porque ela não sabe distinguir. Ela tá fazendo porque ela é mau caráter mesmo. Uhum. Porque, tipo assim, tem uma criança de 5, 8 anos no colo. A criança que é metade do tamanho da mãe, do pai já, sabe? Exato, às vezes até maior. É, às vezes até maior. Porque as crianças de hoje em dia espicham... espicham, nossa, que palavra isso de velho. Isso mesmo. Espicham feito capeta. E acha ruim. Né, se você fala assim, senhora, é caixa preferencial. Ah, mas isso aqui tá no meu colo. Aí coloca a criança de 8 anos no colo pra dizer que é preferencial. Ai, meu Deus. No ritmo de mercado aí. Uma coisa que tá me dando muito ódio é você ir no mercado e as pessoas usando a máscara errada. Ai, nossa, fora. Máscara debaixo do nariz, né? Ai, gente, cara, isso, cara, eu lembro da reportagem que foi aqui em Goiânia. Não faz muito tempo, inclusive. Até porque essa quarentena que não era bem recente. Mano, de simplesmente o cara literalmente. Uma moça que ela fez tipo um sorriso do Coringa bem no meio da máscara. Nossa. E a caixa perguntou: senhora, por que a senhora tá com a máscara aberta? Não sei o que ela. Ah, não, porque é melhor pra respirar assim, minha filha. É tipo, mano. É que nem aquela máscara com buraco pra fumar. É, não, a máscara com buraco pra fumar foi literalmente cunhada pelos cidadãos idosos goianos. Cara, de verdade, qualquer cidadão idoso goiano, e olha o que eu posso falar, porque eu viajei esse final de semana inteiro, os velhos com seus paieiros e seus trevos. Eles precisam pitar. Eles na porta de casa, 8 horas da manhã, velho, um velho desgraçado pra cara, tem que morrer mesmo. Mano, 8 horas da manhã, por que você tá varrendo calçada, seu desgraçado? E varrendo calçada, e tipo assim, varra a calçada e lava a calçada e tudo fumando com a máscara. Mano, e tipo assim, sabe o que é o melhor? A máscara parecendo... rodando o dedo. Não. O pior de tudo não é isso. O é lance a máscara, é que, o buraco tipo, na máscara. É o buraco na máscara e na hora que o cara vai baforar, né? Tirar a fumaça de dentro do corpo. Mano, fica parecendo... Literalmente, virou uma máscara de fumaça. Porque ele começa a sair pelo buraco principal e pelas laterais. Então, a orelha do velho fica cheia de fumaça de cigarro. E você não entende o que tá. Parece que o velho tá entrando em autocombustão, sabe? Puta que pariu, velho. E outra, eu tenho mais coisas pra reclamar de supermercado e gente idosa. É que, literalmente, qualquer hora que eu vou em supermercado, só tem gente idosa em todos os supermercados possíveis. Assim, parece que triplicou a necessidade do idoso ir às ruas. Eu realmente não entendi o que aconteceu. Tanto que aqui no glorioso Goiás, aconteceu um dos primeiros casos melhores e mais inusitados de que quando começou realmente a quarentena, a pandemia, o pessoal ficou com medo de ficar sem papel higiênico, sei lá por quê. Um velho esfaqueou o outro dentro de um grande hipermercado aqui. E tipo, esse foi o nível da galera. E assim, foi uma pessoa de 70 anos esfaqueando uma pessoa de 70 anos. Então, nada tem noção. Por causa de papel higiênico. Eu trabalho pra uma empresa de supermercados e eles tiveram que colocar limite de quantidade de todos os produtos por causa desse tipo de coisa, por causa desse acontecido. Foi por causa disso que começaram a colocar quantidades específicas. E essa luta aí, Felipe, foi em slow motion, né? Ah, cara. Cara, o pior que não, que os véi daqui é brabo, velho. Tipo assim, de verdade, os véi daqui andam com peixeira, alguns né, com pistola, é fazendeiro. Então os bichos realmente tem mão de macho, sabe? Tipo, o couro aqui come, assim, de um jeito bem engraçado. Ué, duas pessoas idosas brigando com o papel higiênico, pelo amor de Deus. Ai. E o papel higiênico fosse mais importante, né? Faz pra gente que é notícia. Pago pra quê? Né? É pra comer, né? Aí o... Eu só imagino a galera comendo papel higiênico, de verdade. Mas aí, ó, entrou o Albert e o Fred. É. E aí, Albert, o que você odeia além da família, o pai da Júlia? Tem um trem que eu odeio, é praça de alimentação. Nossa, justo, zero saudade. Justo. Eu não entendo como é que alguém consegue sentar lá na barulheira infernal, um cover de vozinho, violão e... Ah, é que a gente mora em cidade interior, que realmente aqui em Goiás ela é impossível. Assim, tirando alguns shoppings que eles não têm esse espaço, graças a Deus. Aliás, o shopping que eu mais odeio em Goiânia, que é um que tem a ver, que tem a ver com o nome de uma árvore, quer dizer, tem dois aqui com o nome de árvore, foda-se. É um aqui que... É verdade. Mas é um shopping que eu não gosto. E lá é o único shopping que não tem espaço pra galera chegar pra cantar seu lindo sertanejo junto com seu primo, irmão ou cunhado, sabe? E sabe o que é o pior? Que um desses shoppings que tem praça de alimentação, literalmente tem o mesmo cantor lá sempre e ele chama a gente da plateia pra cantar. E aí vai aquela... Justo. Eita porra. Aí vai aquela chazona bêbada caindo. Isso. E aquele tiozão cantando. Não, nossa, e aquelas... torres de chope aguado sem gás, quente. Pelo amor de Deus. Todos os dias depois da sexta tem promoção de dobradinha de chope, R$6, o povo fica doido. E fica dando um reclame desse, verdade. Nossa, eu lembro que quando eu trabalhava no shopping aqui na praça, eu trabalhei na praça de alimentação. Olha o meu nível de angústia. Eu trabalhei na praça de alimentação do shopping e tinha toda sexta ou era todo sábado, tinha a música sertaneja tocando lá no mais alto possível. A gente tem que falar perguntando qual é o pão do cliente, que o pior pão. E não consegui entender. O cliente não te entende, né? É, o cliente não te entende, você não entende o cliente. Não, é maravilhoso esse ambiente. Lindo, é lindo, lindo. E aquele barulheira dos infernos lá. Eu odiando tudo aquilo, meu Deus, eu odiava tanto. O pior de tudo, além daquela barulheira, ainda tinha gente que tinha paixão de ser, porque vai bêbado lá pra lá pedir, né? Porque já encheu a cara da música lá, ouvindo música certa, nem já pediu um pão pra vomitar depois. Aí. Aí a galerinha ainda tinha paixão de ficar tirando sarro com a gente que tá trabalhando lá, mas eu tinha um ódio tão grande. Não, sério que a galera fazia isso? Fazia. Com certeza fazia. Principalmente aqueles metidinhos ricos. Então, então você poderia fazer o famoso pão com chulé, que é o pão que você vai passar a sua meia, que você ficou em pé 12 horas, e pronto, vai ficar tudo tranquilo. Aquela que já tá assando o seu pé, sabe? Tá assando o seu pé já. Infelizmente, pra Ana, não teria como, porque ela trabalhava no único lugar que não tem privacidade na hora de fazer o seu lanche. Verdade, você faz na cara do cliente. É isso mesmo. Ah, sei lá, põe a mão na perereca suave e passa no pão. Não, dá tempo de fazer isso rapidão. Trabalhando, né? Pão antes de embrulhar, não dá, não. Dá, sempre dá, cara. Sempre dá. Seja aquela dedada no cu, sabe? Aquela que chega roda. Que horror! Aí você fala, não, barbecue extra que eu coloquei. Mas vem com lombriga? Aí beleza. Ai, eu tô no seu cu, nojento. mas mudando agora de pau pra cacete. É uma coisa que eu odeio. Gente que acredita em signo. Nossa, vai, peraí. Não, vou até sentar direito. Porra, cara. Gente, eu acho fácil. Eu fico rindo horrores com pessoas. Eu não consigo achar. Eu não consigo achar engraçado. Isso alimenta a onda anti-ciência mais do que tudo. Pra mim é só uma falta de noção e de respeito com tudo que a gente já evoluiu durante a humanidade. Assim, não, é de verdade. Eu levo essa parada bem a sério, até um pouco extremista, porque, mano, tipo assim, quando a pessoa abre a boca ou então simplesmente te julga porque você nasceu em tal mês e por causa virado de uma posição de tal. É verdade. E tipo assim, você ainda tem que saber de ascendente, mano, pelo amor de Deus. Mano, pega uma caderneta do ano passado do Enem, vai estudar, qualquer coisa assim. A galera perde tempo, literalmente não, perde e tempo. E eu fico impressionado com a exatidão deles no seu dia e hora de nascimento. Tem que ser uma parada, tem que ser uma matemática que nem a física, nem na física tem. Mas aí é que tá onde começa a vida. Ou a placenta da barriga da mãe tem uma estranha capacidade de anular os efeitos. Os 9 meses, né? 9, 10 meses. Isso, não existem, não existem. Naquela hora ali que influencia, ou o mapa astral teria de precisar da informação da hora exata que seu pai foi lá na sua manha. Não, não, mas tá certo. Eu sempre parei pra pensar nisso, que não é, já não é exato, porque é uma pseudociência, né? E foda-se, pseudociências no geral. Mas, cara, o absurdo é tanto que, tipo assim, já começa a contar errado. Beleza, vamos contar a partir desse momento. Ah, mas tava chovendo ou fazendo sol? Não sei. Ah, então vamos pesquisar a data da época. Mano, tipo assim, olha o tempo que você tá levando. Você para pra pensar. Beleza, eu nasci no dia... Hoje é dia o quê? Dia 3 de agosto de 2020. Tava chovendo ou fazendo sol onde você mora? Beleza. Aí, nossa, qual estrela? Nossa, a lua tava não sei o quê. Mano, e no final das contas, a pessoa que monta o mapa astral, ela estuda muito pra porra nenhuma, sabe? É, pra absolutamente porra nenhuma. Mano, nenhuma, nenhuma. Não é uma parada que vai servir nada pra sua vida. Cara, tipo assim, a pessoa fala, ai não, mas eu acredito. Mano, pau no seu cu, pau no seu cu, pau no seu cu. Tipo assim, você pode realmente acreditar nessa merda, mas pô, pelo menos perto de mim, acredite longe, ou então não fale comigo, ou não seja meu amigo. Se você for meu amigo e ouvir esse podcast, eu prefiro que você não ouça o meu podcast, ou não ouça o que eu participo, pelo menos, porque, cara, você é uma ofensa pra minha existência, você é uma ofensa pra qualquer ciência do mundo, você é um desperdício de recursos humanos. Mano, assim, ai, cara, eu te comparo com o Bolsonaro, sabe? Não, mas pior de tudo é a pessoa justificar a sua escrotidão em pessoa, porque nasceu tal dia, porque nasceu de tal signo. Ai, eu sou ariano. Ai, eu sou gêmeo. Eu sou escorpião, né, amor? Eu tenho uma personalidade forte. Porque eu sou de tal signo. Ai, eu sou uma puta vagabunda do caralho maldita, carnicenta. Por quê? Porque eu sou uma pessoa incrivelmente escrota. Por quê? Porque o meu signo é de Áries. É porque meu ascendente é escorpião. E você sabe, eu transo bem. Nossa, tem essa. Você nunca vai ter sexo com alguém de escorpião, você não sabe. Nossa, escorpião com touro dá tudo. Nossa, eu vou te falar. Teve uma pessoa que se gabou pra mim, dizendo que era de escorpião, justamente por causa disso, não mostrou nada, filho. E depois ele pensou que tava arrasando comigo, Ana, ainda. Eu falei, Ana, de verdade, ou sua buceta, um puta buraco negro que suga tudo que vê pela frente. Mas todo cara goza rápido, porque você não tem uma história de transa boa. Eu não, mano. Puta que pariu. Não, eu tenho, é porque eu não conto. Oh, é verdade. A gente não conta. A gente gosta de contar a desgraça. Viu? A gente não conta os sucessos também, hein, Cid? Aí pra te contrariar. A gente. Quem come calado, né, Ana? Come duas vezes. Pois é. É isso aí. É geralmente o que você usa. Frases para comer casadas aí, galera. Fica aí. Ou casados também, aqui não temos nenhuma distinção. Ai, ai, mais ódios. Construção. Vai ofender o Cid, agora vai ofender o Cid. Essa é minha primeira já, com crianças pequenas, droga. Pô, o passado foi Júlia, hoje sou eu. Hoje eu vim pra atacar você, Cid. Verdade. Não é porque, pra quem não sabe, o Cid é engenheiro / Uber, porque todo engenheiro é Uber, a gente sabe disso. Então... Foi essa a primeira pergunta que o Felipe fez pra mim quando a gente gravou a primeira vez. Mas é sério, hein? Durante esse período de pandemia, onde eu tô morando, tá em obras. Então, assim, eu trabalho o dia inteiro com toque, toque, toque na minha cabeça. E eu fico, meu Deus, que filho da puta, pra que isso agora? É muito estressante. Eu não tenho um momento de paz. Não importa se eu coloco o meu fone no máximo, o volume máximo, a música mais punk que puder, assim, no supre. Eu não deixo de ouvir o toque-toque da construção. E aí aquele trem fica me irritando o dia inteiro. Eu não tenho como me concentrar no meu trabalho. Faz parte do desenvolvimento. Não, mas nem problema seu, né? Porra, esse problema tem cara de problema seu. Todos os problemas aqui, amigo. No dia que inventarem como fazer a construção em silêncio, pô, o cara vai ganhar muito dinheiro. Vai, cara, porque, cara, assim, querendo ou não, construção é uma parada que eu me irrito com reforma em casa, sabe? Coisa que é pequena. Vai durar uns dias e tudo mais, só que é irritante, porque é poeira, é sujeira, e você nunca fica limpo, e eu já fiz reformas com as pessoas morando, e sempre não indiquei isso. Falei, ó, pega um apartamento, vai pra casa de sogra, de mãe, de pai, não fique aqui, bicho. Vai, cara, ser, não vai dá, ser ruim. Velho, é horrível. Aí, como é que você diga que você não vai ligar? Como é que você diga que você vai sair cedo pra trabalhar e vai voltar no final da tarde? Eu vou trabalhar com pessoas ali, que servente, pedreiro, que vai deixar sujo, que você vai chegar uma hora pra almoçar lá, que não vai dar pra fazer. Vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra mim, a gente vai se desgastar. E era, é dito e certo. Toda vez que a gente fez, que eu fiz obra com gente morando, deu B.O. Não, é claro, não tem nem como não dar B.O., cara. Tipo, é horrível porque são, querendo ou não, são pessoas estranhas na sua casa. Por mais que você conheça o Cid, você não conhece toda a equipe que trabalha com ele. Exato. Ou então, simplesmente, você não conhece nem o Cid, entendeu? Você tá lá com o cara na sua casa e, mano, é estranho, é ruim. E pedreiro caga em tudo. Ah, não. É foda, velho. Felipe tá online, eu vou dizer mais um aqui que eu odeio. Eu odeio. Nossa, quem não. Eu odeio quem não gostou do filme Milagre na Cela 7. Ah, odeio. Não, velho. Se fuder. Eu vou mentir, né? O filme é excelente. Meia dúzia de pessoas gostou desse filme só. É, chama muito dentro. Ruim, cara. Nossa, tinha que ter apanhado mais dentro daquela cadeia, velho. Milagre na Sala 7. Vai que consertava, vai que consertava. Eu nem cheguei a assistir o filme. Deixa Espera de Milagre no chinelo. Eu nem cheguei a assistir o filme. Eu já substituí o Milagre na Sala 7 como um dos filmes que eu mais odeio na vida. Eu substituí ele por uma série. Maldito pra série. Peraí. Eu tenho que dar um disclaimer aqui, cara, porque antes do Fred continuar aí com a série, mano, eu não aguentei que quando lançou a terceira temporada de Dark, assim, todos os podcasts, do Podcasts Unidos, de outros podcasts, da toda série em geral, mano, lançaram cast sobre essa merda. E tipo assim, mano, eu fiquei uma semana vendo isso e eu já tava de saco cheio. E olha assim, eu perdi o tempo assistindo as três temporadas pra poder falar mal, porque a gente não vai falar mal aqui, principalmente aqui no Fuleiros, que eu conheço todo mundo aqui, a gente não fala mal sem conhecer do produto ou sem estudar, sabe? A gente realmente assiste por pior que seja. Tipo, um belo exemplo disso é um Milagre na Sala 7. A gente, por pior que seja, a gente vai lá e assiste, sabe? Pra poder construir o argumento com base. Construir, inclusive, um ódio também, que o que é sendo construído. É verdade, porque geralmente é isso. O ódio une mais as pessoas, né? Sabe? Sim, sempre. Sempre foi. O amor é super valorizado e fraco. Adiantou Jesus amar tanta humanidade? Não adiantou. Morreu pregado do mesmo jeito. Nossa, que jeito. Vamos voltar ao assunto, né, Fred? Vamos ver se deixa o Fred continuar aí com o Dark. Aí o... Caralho, o que é isso? Eita! O cara tá jogando enquanto a gente acha o William 2 aí. Me fez lembrar de uma coisa, essa musiquinha me fez lembrar de uma coisa que eu odeio. Oh. Odeio com todas as forças. É carro de telemensagem. Meu Deus, não, aí, não, mas... e essa desgrama voltou nessa quarentena. Voltou. Eu já vi aqui. Voltou. Não, então, vezes. Eles fizeram dinheiro agora. Não, eles estão certos, é a distância. É. Não, sim. Agora é a hora dos anos 80 aí, brilhar de novo, né? Até aí tudo bem, mas se você quiser, né, uma namorada, se minha esposa quiser separar comigo, é só ela fazer isso aí, ó, bota a mensagem. Cara, eu vou falar que eu falei a mesma coisa. Eu virei pra Jéssica esses dias pra trás. Ela falou, nossa, eu vou te pedir namoro assim. Eu falei, mano, você faz isso que, assim, eu taco aliança na sua cara. Mas de onde eu tiver, nossa, eu cuspo, não, boto fogo na galera. Mano, não faz isso. E uma vez eu trabalhava na escola que eles colocaram comemoração de professor lá, colocaram isso. Só que viraram pro cara e falaram assim, ô, vai lá, dia dos professores. E ele não tinha uma mensagem sobre professor, sobre docência. Ele chega lá com aquele foguinho de artifício, colocando lá no chão, virando, agachando lá pra ligar os foguetes. E solta uma mensagem assim sobre amizade. Era uma mensagem assim que não tinha nada a ver com o grupo. Porque ela era simplesmente ela era no singular. E era de uma diretora para um grupo de professores. Nossa, meu Deus do céu. Deve ter ficado um horrível. Pra começar, já era uma comemoração sem bebida, que era dentro da escola. Já tava errado. E aí entra carro de som. Pelo amor de Deus. Já era uma comemoração sem bebida dentro de uma escola e estava errado. Ok. Eu não sei. Eu não sei por onde começar. Sinceramente. Mas vamos voltar. Querido Fred, por favor, destile seu bebê. Dark. Uma das coisas que tá na minha lista como segunda coisa que eu mais odeio, logo depois da primeira, que eu posso falar daqui a pouco, foi esse sentimento de frustração, normalmente, que eu venho de... Eu curto muito série e filme, é o meu hobby predileto. Então, quando eu vejo um hype muito grande em cima de alguma coisa, eu corro pra ver, porque eu sou otimista, eu acho que vai funcionar, eu acho que... E aí eu tava vendo essa merda inacreditável em tudo que é canal do YouTube. Eu falei, não, realmente deve ser bom, porque eu tinha assistido só a primeira temporada dessa série, e foi ok, né? A primeira temporada, aquela coisinha, foi ok. Eu não tinha assistido a segunda e a terceira, aí eu fui inventar de assistir pra poder até escrever um texto pro site. Cara, cheguei a segunda temporada, todo o ódio do mundo baixou em minha pessoa. A segunda temporada, inacreditável de ruim. E aí eu fui no YouTube pra, sabe aquele sentimento de reforço, que tipo assim, uhum, você vai procurar alguém falando mal que é pra catarse, sabe? Tipo, não sou só eu que tô adiando essa merda. Eu fui no YouTube, não tinha um maldito canal falando mal dessa série. Todo mundo verdade, falando, né? Todo mundo falando caso, bem. Né? Cara, assim, tem uma coisa o pior de tudo que é. Ninguém quer ficar mal com a Netflix, né? Aí todo mundo fala bem. Provavelmente, né? Muito provavelmente. E aí eu fui assistir a terceira temporada. Tem insuportável os personagens. A cada cinco minutos repetir a mesma frase. Exatamente. Porque na primeira temporada tem muita repetição de frase. Na segunda tem o dobro da primeira. Na terceira temporada, os caras não conseguem falar. Não tem um texto que não tenha a mesma frase repetida, sabe? Não existe isso. Tudo, na terceira, tudo se conecta. Mano do céu. Mano, ai, velho do céu, parece que você tá vendo Malhação. Malhação, que no início tem o Charlie Brown Jr. cantando e, nossa, conexão e não sei o que. Mano, puta que pariu. Nossa, Dark é muito chato, velho. Pelo amor de Deus, vocês gostaram dessa coisa. Ai. Eu odeio. Uma das coisas que eu mais odeio, inclusive, na série, meu ódio desse ano, uma das coisas que eu mais odeio, é porque eu consigo ver o roteirista escrevendo aquela merda. É porque, veja só, tem um elemento narrativo que a gente faz quando a gente quer um suspense. Você escreve o suspense e você vai revelando, você vai entregando, né, o payback, você vai entregando elementos, pedaços da trama para que o espectador vá montando junto com o personagem que tá tentando descobrir o que tá acontecendo. Só que aí no momento de dar as respostas, você entrega esses paybacks aos poucos. São pedaços, elementos que quando juntos com o final, vai desamarrar a trama. Em Dark, o roteirista não consegue entregar, não consegue dar payback. Então ele usa o seguinte recurso: toda vez que um personagem vai explicar pra outro o que tá acontecendo, o personagem ele só responde: está tudo conectado. Mas peraí, cara, o que tá acontecendo? Está tudo conectado. Mas cara, você apareceu do nada na minha... Está tudo conectado. E nunca explica, e vai embora e não explica. É um recurso narrativo pra não de ter preguiça, que dar payback. É preguiça. Não... E por quê? Porque realmente não faz sentido este lixo inacreditável. E eu odeio também quem gostou disso, cara. Eu odeio toda a minha vontade. Não, Fred. Cara, muita gente gostou dessa merda, velho. Fred, você entrou nessa parada de youtubers, eu acho que a gente pode entrar numa aqui que a gente discute há muito tempo. Muito tempo. Os youtubers pseudo-nerds. Cara... Ah, nossa. Tem muito mesmo. Cara, mas tem um específico, que Deus que me livre. Inclusive tem nerd no nome, cara, como eu desprezo essa figura. Cara, que nojo dessa pessoa. Enfim, eu não vou focar o nojo só nessa pessoa. É porque assim, aqui no Brasil fez grande sucesso dois tipos de canais nos últimos 5 anos, que é o de curiosidades aleatórias, tipo assim, qualquer coisa o pessoal pega, faz uma lista com 10 curiosidades sobre 10 maiores montanhas do mundo. Aí, tipo, como o pessoal vai ficando sem criatividade, então vira qualquer coisa. Tipo, os 10 fungos que dão nas 10 maiores montanhas do mundo, sabe? E vamos subir dividindo. Nossa, tem uma duplinha aí que eu vou te contar. Duplinha, já jogou tanta coisa errada na internet. Já mesmo. Essa duplinha é canadense? Essa duplinha é? Não. Caralho, que isso, né? É brasileira. Brasileira. Mas brasileira. gente Canadá? Mora que a gente... Não, mora não, mora aqui, mora aqui. Ah, não, é que eu achei que tinha a ver com... Tinha alguma coisa a ver com abridor de porta, uma coisa assim. Ai, sei. Agora eu sei o que você tá falando. Eu também, se encaixam nisso. Aí, depois veio o conteúdo pseudonerd. Porque o que aconteceu? O YouTube, dentro do pseudonerd, ele dividiu entre duas categorias. A galera que fala de HQ e filme, e a galera que basicamente fala só sobre anime. As duas são insuportáveis, cara. Porque, por exemplo, eu gosto das três coisas que eu citei aqui agora. Eu assisto muito anime, gosto muito de filmes, super-heróis, HQ, beleza. Mano, mas pra gerar conteúdo, o pessoal acaba criando as listas nada com nada e lança as informações. Mano, os caras fazem vídeo de 8 minutos sobre uma foto vazada do novo Batman, sabe? E ficam teorizando, nossa, por que a moto dele é assim? Essa moto foi feita em 1890 pelo pai do Bruce Wayne, só que ele não era vivo nesse tempo, então quem fez? A família Wayne? É milenar? Como é cara, isso? Aí, e, tipo, nossa, mano, é muito chato isso. É muito cara, chato. Não tem noção. É safado. Não, e aí a galera que é mais nova, querendo ou não, a galera que é mais nova não tem nem culpa, porque não tem nem o que mais acessar, sabe? Tipo assim, eles têm que... realmente é muito esforço, eu acho, na minha opinião, eu acho muito esforço uma pessoa, uma criança agora de 8 a 15 anos, chegar e falar, nossa, eu vou ler coisas antigas. Sendo que realmente é mais fácil abrir o YouTube e ver essas listas. Então, tipo assim, essa geração, ela já fica um pouco danificada, porque, tipo assim, é tanta informação sem necessidade, tanta informação sobre algo interessante, que a galera acaba consumindo qualquer coisa. E aqui no Brasil, nossa, isso ficou muito, muito super popular. Muito, assim, é de um nível que a gente vê que, pelo menos dentro da podosfera, tem muita gente que é muito fã desses caras. Isso aí é questão de gosto, não tem nada a ver. Só que acaba também propagando esse tipo de pensamento, sabe? E pra mim, é aí que mora o problema, porque, pelo menos como podcaster, a gente aqui, pelo menos, falei, a gente sempre teve a responsabilidade de pelo menos ver a parada, sabe? De pelo menos analisar. E, geralmente, o galera vê a parada no YouTube e cria pauta em cima disso e gera mais desinformação e cria mais teorias que não precisam ser criadas de forma alguma. Ai. E o tanto de pauta que nasce desse tipo de vídeo? Que não, só nasce pauta desse tipo de vídeo, né? Fonte, né? Eu não procuro uma coisa que já tá pronta e refaz o roteiro e fala o que tá nesse vídeo, não fala o que saiu no quadrinho, por exemplo. A pessoa nem procura a fonte do vídeo. Nossa senhora. E teve uma polêmica algum tempo atrás de uma youtuber que tava copiando conteúdo de um americano, que ela inclusive tirou tudo do ar, depois voltou a colocar vídeo novo, né? É por causa disso, pessoas copiando conteúdo dos outros, assim. Ninguém mais, assim, tem nada novo pra jogar, né? E tipo assim, eu entendo quando lança um trailer, alguma coisa, a galera gosta de falar sobre o trailer, discutir, analisar. Mas cara, mas é todo canal nerd tem que fazer isso, mano. Que necessidade. Tem um canal no YouTube que tem cult no nome. Eu não vou falar nossa, eu sei. Do canal. Cara, o cara, ele faz basicamente o seguinte. Ele começa a falar de um filme e fala, esse filme é muito bacana, esse filme é muito interessante, tem uma trama muito interessante, é um filme muito bacana mesmo. Fica aí a dica pra você. O cara... nada do filme. Ele fala do filme dizendo que o filme é cult. Ele fala do filme, ele pega um filme lá e diz, olha, esse filme aqui é cult, vamos agora analisar o filme. Aí você pensa que ele vai desconstruir o filme. Cara, mas isso me dá um ódio inacreditável. Por quê? Normalmente, eu gosto de pegar listas de filme pra assistir. Eu tenho alguns canais no YouTube que indicam filmes que são muito bons. Super 8 aí, um exemplo, o cara que é nordestino e tudo mais. O cara é muito bom. É. Tá vulgar, inclusive, tá convidado aí pra participar com sim, a gente. Sim, sempre está. Né? O canal do Gustavo Gugá é muito bom. E toda vez que ele indica um filme, eu sempre vou conferir confiante que o filme é bom. Tem alguns. O PH Santos também. O canal PH do PH Santos é muito, muito forte. É muito bom. Forte, então, quando ele indica. O cara consegue desconstruir, né, o filme realmente. Ele consegue entender. E eu gosto de ver a crítica dele depois que eu assisti o filme, pra não contaminar a minha experiência, né? Então, eu vejo depois a crítica. Só que o fato dele estar indicando o filme, eu vejo aquele comecinho lá pra ver a indicação, pra eu já assistir o filme. A gente tem uma ideia, uma noção, né, de quando o filme já é meio bosta ou não. E o que que acontece? Eu gosto de pegar listas, só que eles não fazem listas. Pelo menos o PH não faz sempre, faz muito raramente. E o Gustavo Gá faz muito raramente listas. Eu gosto de procurar muita lista no YouTube, tipo assim, lista, filmes pra ver, tipo, drama, gosto de filme de drama. Cara, é horrível. As listas são horríveis. É uma galera que parece que Sabe, Fred, sabe a galera que dá pra fritar numa frigideira? É. Então, essa galera, né? Eles dão umas listas, tipo assim, é uma galera que literalmente era do mundo ultra nerd, que gostava, só falava de HQ super praticamente, porém percebeu que o público precisava demais. Tá genericão essa galera. E começou a ficar tão genérico que, tipo assim, acaba colocando dentro da grade de produção deles algumas coisas que, não é que eles não entendem, mas que eles não têm tanta bagagem pra conversar agora, porque é algo que só com o passar dos anos você vai sentindo o efeito. Como pegar um cinema mais cult, um filme mais de drama, algo mais de suspense, pra entender os gêneros, né? Então, tipo assim, essa galera mais antiga, que ficou presa num certo formato e depois percebeu que o mundo mudou muito, hoje em dia só vive de lista, porque é o que dá dinheiro no YouTube, né? Que dá mais view, que não sei o que, que a galera quer acessar, que a galera quer algo mais fácil, porque querendo ou não, lista é pra isso mesmo. E essa galera, mais nova é a galera que acha que o cinema surgiu em 2000, né? Sim, como é sempre. É triste, cara, porque você fica só super lotado da mesma coisa. Citando o cast passado, né? O cinema começou em 1999, foi onde, né? O cinema nerd explodiu aí, principalmente com o Matrix. Mas conhece essas coisas aí. Sabe quem eu odeio? Eu odeio pessoas que vêm me perguntar que filme de super-herói eu prefiro, tipo assim. Pessoa vem me pedir dicas de filmes de super-heróis, quais são os melhores filmes de super-heróis. E dicas no geral, mas as pessoas me veem e falam: super-herói, você desenha aqueles desenhos de super-herói, não é isso? Eu falo, cara, que merda, cara. Tipo, o cara passa a vida inteira. Eu li quadrinho de super-herói quando era criança. Eu comecei a ler muito quadrinho europeu, francês, até que o quadrinho argentino e nacional também, que tem muito quadrinho de qualidade. E pra quê? Pro cara falar que eu desenho quadrinho de super-heróizinho. Cara, a mesma coisa da minha questão com a gastronomia, do pessoal me pedir receita às 2 da manhã. Mano, a galera tem a capacidade de comprar um palmito, me mandar a foto da embalagem do palmito falando: e aí, o que, que dá pra fazer com isso aqui? Me passa uma receita boa com palmito, sabe? 3 horas da manhã. Velho, de verdade. Eu odeio pessoas que vêm me pedir pra fazer caricaturas, sendo que todo dia essa merda, né, Cris? Cid, você que é engenheiro, ninguém chega pedindo pra você: ou tem como você consertar a pia lá de casa, troca a resistência do meu chuveiro? Porque a galera tem dessa. Não, isso não, mas pede um monte de conselho, né? É que se eu tirar essa laje aqui, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, posso fazer. E querem que a gente faça tudo de graça. Que tal você estudar e formar? E aí, na hora que a gente faz um orçamento pra fazer o serviço, é muito caro. É um absurdo, é contrato zero esquina. Mas é como sempre. Acontece em todas as profissões, gente. Todo mundo vem me pedir também direto: ai, faz um panfleto pra mim, faz um cartãozinho de visita. Ai, você sabe. É rapidinho. Você é fera nisso. Faz isso aí pra mim rapidinho. Eu te digo. E como eu sou formado em design gráfico, aí vem das pessoas pedindo pra mim desenhar, a pessoas pedindo pra eu fazer um site. Mais absurda, como se fosse fácil, eu né? Eu não sou programadora, eu não sei fazer site. Até aí, o pessoal acha que eu sou hacker, web designer. Verdade. Hackei esse Instagram do meu marido aí rapidão, cara, por favor. Nossa, já me ofereceram incontáveis quantias de dinheiro pra hackear Instagram e outras coisas. Se você soubesse, você tava rico, literalmente. Com certeza, eu não tava nem morando aqui mais. O pessoal, eu não sei de onde o pessoal tira essas ideias, não, sabe? Eu acho que é porque eu trabalho com computadores, manutenção, né? Todo mundo faz essa ligação. E se você trabalha com o computador, que eu falo pra minha mãe, eu trabalho com o computador, ela acha também que você resolve todos os problemas. Eu acho que é aquele personagem da série. Pensa que aquele personagem daquela série. Cara, como é que é o nome daquela série? Mr. Robot. A Ana citou outra coisa aí. Ana citou outra coisa interessante. A coisa que eu odeio é o nerd que o Hollywood representa. Nossa, aí é difícil. Sim. É esse seriado em específico, ele é muito ruim pra qualquer pessoa que se chama nerd. Eu vou até citar o nome dessa série bosta, que tem uma série bosta chamada Big Bang Theory. Que eu odeio essa série. Nossa, isso é ridículo. Mas tô boa, depois ficou. Eu odeio essa série, eu odeio quem assiste essa série. Ah. Eu odeio quem produz essa série. Oh, eu também porque, te odeio. Cara... porque, cara, a representação. Não, é... Fred, não é açúcar, é glicose. Bazinga. Nossa, velho. Essa série. Me passa o sal. É. Essa série é responsável por todo mundo achar que o nerd é mongolão e todo nerd é hacker e mestre de ciência. Uma vez me pararam na rua pra perguntar o que eram os meteoros. As pessoas me perguntam as coisas mais incríveis, assim, tudo que tem a ver com ciência e esse tipo de coisa. Eu vou te falar. Eu não gostar, mas as três primeiras temporadas eu acho elas pagadas. Não, mas eu vou falar que tem uma coisa que é legal disso tudo, sabe o que é, Fred? É que, tipo assim, quando você realmente é inteligente e tudo mais, eu acho legal quando meus amigos vêm me perguntar algo que eu acho simples, sabe? Que eu vou saber explicar. Eu acho legal e muitas das vezes é por culpa de uma série dessa, sabe? É tipo assim, ah, ele é inteligente, ele vai saber, beleza. O porém disso tudo é que a galera acha que você tem aquele estilo de vida, sabe? Que você vai sair feito um palhaço vestido de camisa de super-herói. Que você com 30 anos na cara, 40 anos na cara, você vai ainda estar daquela forma. Tudo bem que você pode sair, não tô julgando você não. Tô falando do jeito que a série... Não, do jeito que a série coloca, sabe? Você é um maníaco. Literalmente um maníaco. Aquele cara, ele tem problemas psicológicos. Só isso. Sheldon. Além de deturpar todo o conhecimento, só que eles nunca admitiram, né? Seria um puto conceito. Eles misturam CDF com nerd geek, tudo numa coisa só. Sim, e foda-se, né? E foda-se. Do nada o cara ganha o Nobel. E o nerd não cientista da série, que é o da loja de quadrinhos, ele é horrível. É horrivelmente retratado. Isso. É. Mas as primeiras eu acho muito engraçadas, porque ela tinha piada científica mesmo, coisas ali que eu dava. Essa série eu assisti alguns episódios dela, foi o suficiente pra eu odiar. Eu li alguns também. Eu não gosto do jeito que eles botam o estereótipo científico. Inclusive, a figura da mulher... A Penny é o machismo. Ela é extremamente estereotipada, né? É foda. É uma objetificação. E aí, quando aquela namoradinha do Sheldon lá... A Amy Farrah Fowler. Cara, como eu lembro disso. Ela realmente é... Submissa. Ela é astrofísica. Ela é astrofísica, né? Não é astrofísica, não. É bióloga. Não. Na vida real. Ah, tá. E aí as pessoas, tipo assim, ninguém nota ela pelo conhecimento científico dela, sabe? Ela por ela ter participado de uma série que ela era a namorada submissa de um maluco. Exatamente. Parabéns. Uhum. Parabéns, Hollywood, mais uma vez. Emplacando como sempre. Bora aqui pra ódios mais urbanos, galera. Mais urbanos. Tem um ódio bem urbano e bem... Eu acho que vai ser bem assim, né? Mas assim, gente, eu realmente preciso falar isso. Eu odeio igreja. Nossa, eita. Agora, hein? Consenso. Pega fogo cabaré. Acho que você tá em casa aqui pra falar isso, né? Consenso. Não, gente, agora vocês vão ter dó de mim. É uma de um lado e a outra do outro, e eu moro assim, segundo andar. Labaxuricanta labaramás, irmã. Para com isso. É o inimigo tomando conta do seu corpo. Poxa, balaia. Você tá com a igreja do lado, você tá com construções na sua cabeça, minha filha. Você não tá dormindo mais, né? É repreendido, não é reprimido, não. Reprimido é viado. Cala a boca, eu sou anticristã. É o ódio de quem fala errado, né, Felipe? É. Reprimido. Filho da puta. Cara, eu gosto. Cara, então, já que a gente abriu a porteira do inferno aqui, eu odeio o crente do reteté. O crente que anda com... Mano... O crente do reteté, o que é o crente do reteté? É o que tem que dançar. É, tem que ficar... E tem que... Nossa, mano, não. Tipo, já, a igreja, assim, centros religiosos já são barulhentos porque tem uma aglomeração de pessoas, vai ter som, barulho, normal, beleza. Tem tem que ter alta, né? Porque senão os povos não, não ouvem. Senão gritando. O povo não ouve, realmente. Eita, realmente. Só que, tipo assim, o pastor, o padre, o líder religioso ou a líder religiosa, ele já tá lá na frente com um puta equipamento, com um microfone foda. Mas a pessoa tem que falar gritando. Ela tem que falar pra Deus ouvir ela mesma, sabe? Porque ela tem que ter a certeza que Deus tá ouvindo ela, pelo jeito. Ela tem que falar muito alto. Ela não tem que falar alto. Ela tem que gritar com a pessoa que tá a 2, 10 metros dela. E, cara, isso é muito exaustivo pra quem mora perto de qualquer centro religioso, porque você não tem um momento de paz do final de domingo, geralmente, que já é chato. E dependendo do estilo de igreja ou de centro religioso, tanto faz o nome agora, porque, né, a gente abre a porteira do inferno mesmo. Cara, tem muita igreja que funciona segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. O Ministério Público, né? Aqui eu já ouvi terça-noite, que eu acho que é o dia deles tirar os demônios deles lá, né? E sábado e domingos. É a terça do descarrego. Terça da libertação. Não é mais descarrego. Eles não usam mais o termo descarrego, é... politicamente incorreto pra Deus agora. É porque descarrego é só da Umbanda, né? Eles têm que mudar. Exatamente. Eles tiveram que mudar. Anos usando o nome errado e depois que eles aprenderam que não é da religião deles, eles, nossa, meu Deus do céu, não é? Eu lembro que uma vez eu fui pra igreja e fui convertida sem querer. Pera, hã? Como assim, Ana? Cara, literalmente, é mais fácil a pessoa me converter em PDF do que em crente. Não. Literalmente. Eu me converti, não sabia que eu tinha me convertido. Foi isso que aconteceu. Ah, você batizou, então você batizou. Não, foi assim, eu fui na igreja, né, na igreja da minha prima lá. Eu tava na casa dela, eu fui na igreja da minha prima. Falei, tô aqui, vou lá, né, já que eu tô na casa dela. Aí eu fui lá. Peraí, a pessoa te perguntou, você aceita fulano como seu único e suficiente salvador? Não, ninguém me perguntou isso. Ninguém me perguntou, mas veja bem, deixa eu contar a história. Vai lá. Aí, beleza, tô lá vendo aquela gritaria, o povo dando aquela sodopiada e tal, achando estranho. Peão do baú na igreja. Aí eu achando estranho, eu falei, misericórdia, eu rindo por dentro, claro, que eu já era uma pessoa já com o pé no inferno já. Aí... Porra em outro lugar, Ana. Vai, não, continua. Não, eu falei pé, porque eu falei errado. Pois é pé. Com pé no inferno. Aí... No final, né, eles chamaram o pessoal que não era da igreja lá pra ir lá pra frente. Eu, então tá, eu tô só daqui, eu vou ali lá pra frente. A pessoa que não, já tava lá baixando o um negócio lá, colocando a mão na minha cabeça lá, dizendo que eu tinha me convertido. Já tinha meu irmão querendo me presentear com Bíblia lá. Que é a partir daquilo que eu já fiz, tinha me convertido. Sim. Aquela Biblinha pequena azul, né? Não, ia me dar uma grande. Aí a igreja é alto nível. O irmão... É porque como eu era recém-convertido, o irmão já tava de olho. Entendeu? Ele já queria me presentear com uma bíblia bonita. Rosa. Sim, porque ele queria fazer a corte com você. Que a corte é uma grande desculpa para os crentes transarem dentro da igreja e depois. Transar não, só ficar dando cu. Que essa é a verdade. Que crente não transa, crente dá o cu. Quem que vai editar esse cast? Nath. Não, eu já. Eu tinha uma namorada, ela me levou no culto, eu cheguei lá e no meio do negócio eu fui embora e nunca mais fiquei com ela. Ai, cara, não, vou contar, vou mudando esse papo aqui que eu acho que vai dar processo. Cara, sabe o que eu odeio? Já deu, foi isso aqui, já deu com força. Cara, uma coisa que eu odeio que a gente discute direto. Duas coisas, dois tipos de mensagem. Os de bom dia em grupo de Facebook, Messenger, de família, WhatsApp. E uma principal que nos irrita mais é as frases de superação diárias de pessoas desesperadas. Essa aí me irrita mais. Frase de superação. Frase de superação do dia. Assim, cara, tipo assim, é literalmente o Vin Diesel ou The Rock num fundo explosivo. Eu já tenho a figurinha do esqueleto falando que o que tem energia é usina. Eu me movimento pelo ódio do patrão. Então... Não, é claro, cara. Cara, é tipo, que eu recebo da minha madrinha, então geralmente é um fundo assim, cheio de flor, tem umas borboletas. E aí eu falo assim, nossa, o seu dia vai ser ótimo. Graças a Deus, não, um cara, não, esse ainda, eu acho esse ainda é suave, de verdade, eu acho esse suave, porque eu acho pior quando tem um coringa do Jared Leto no fundo, rindo, ah, vocês não conhecem como eu sou por dentro, por fora eu estou sorrindo, mas por dentro eu posso estar te matando. É aquela música lá. Ou aquela clássica do... Aquelas que o cara sorrindo, né? Aquela que o cara tá sorrindo. Ah, imaginei que você perguntaria. Nossa! Ô, Felipe, você me lembrou de uma coisa que eu odeio muito, que são fotos, imagens, principalmente desse Coringa do Jared Leto com a Margot Robbie. E aí são frases assim, isso aqui é amor verdadeiro. Puta que pariu, isso. Nossa! Eu não, eu toda assassino tem o ela... seu Coringa. É. Nossa! Onde gente, o pior, eu ia falar uma história sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela é bem desse tipo de pessoa. Amiga não, tão conhecida que é bem desse tipo de pessoa. Que ela tatuou toda a Alerquina e o namorado dela tatuou tem o seu Coringa. E os dois traindo o outro o tempo todo. Tá certo. Esse tipo de pessoa... Nossa, merda, Mongolona. Que merda. Como é que alguém faz uma merda dessa, gente? É. Não. A seleção natural já deveria ter eliminado. Nessas horas que eu penso que Darwin tava realmente errado, velho, porque, mano, tá passando a hora já deu a data limite pra tudo já passou um... 2020 foi um ano, tá sendo o um ano. Mano, 2020 é um ano que vai parar de passar até Chaves no SBT. Tanto que esse... tanto que esse ano é estranho. Cara, essas frases motivacionais... E o pior é que sempre, tipo assim, o que me ofende mais é que eu não posso falar o nome do cantor. Que realmente também dá processo. É porque, sei lá, fulano bebaço. Aí tá lá sempre umas frases de tiozão. Ou então... Exato. Aí o pior de tudo, na minha opinião, sempre é o The Rock, o Vin Diesel, ou qualquer cena do Jason Statham no Velozes e Furiosos, ou qualquer coisa assim, deles no fundo. Macho alfa de verdade, leva o sustento pra sua família e bota a mulher no seu lugar. Hahaha. E tipo... Eu adorava. O nome da página. Charlie Sheen, quando a imagem era do Charlie Sheen. Nossa, era maravilhoso. Nossa, sim. É Charlie Sheen, um cara que tem 15 doenças venéreas só na ponta do dedo. É sim, realmente um símbolo sexual, galera. Confia. É o nome da página Orgulho Hétero, coisa assim. Ah, sim, cara, sim, é exatamente essa página. É porque o Orgulho Hétero, a primeira, caiu um tempo atrás. Ela caiu, foi desativada e tudo mais. Porém, sempre nascem novos orgulhos héteros, porque o macho alfa sempre tá demarcando o seu local dentro dessa sociedade cheia de mimimi feminista. E tipo, ele precisa defender o seu espaço, né? Não, eu lembro não. Hoje ou ontem, não lembro também, que eu tava lendo uma que qualquer idiota no meu Facebook compartilhou, mas compartilhou fazendo graça. É, que a pessoa até comentou alguma coisa por cima interessante. Que era mais ou menos assim, não lembro direito, mas mulher minha tem que andar depilada e cheirosa e eu ando do jeito que eu quero porque homem é assim mesmo. Aí eu, ok. Beleza. Sim, aí tava lá, gigante, orgulho de ser hétero. A heterossexualidade, ela é difícil pra alguns, né, velho? É tão complicado de ser hétero. Olha o que a pessoa tem que fazer. A verdade é que o sexo frágil é o homem. A gente fala tanto que é a mulher, mas é o homem. Os homens estão incomodados com o Tami fazendo propaganda da Natura. Igual eu falei, esses dias antes, a Tami sendo pai do que eu, galera. Foda-se quem tá sendo pai da Natura agora, mano. Assim, mano, a maioria desses caras nem assume o próprio filho, não paga pensão. Ah, vai tomar no meio do cu. Diferente do pai da Nath que voltou. Teve muita gente aí que o pai embora, não voltou, ele galera. Só é caminhoneiro, gente. Só é caminhoneiro. Aí ele vai. Siga logo. Bem, caminhoneiro. Aí. Vamos lá, aí... Bicho, já vou até cortar essa parte que eu odeio. Caminhoneiro? Pode falar, porque eu também odeio. Eu falo na cara do meu pai. Pai, caminhoneiro, todo filho da puta. Olha o que, que as pessoas. Olha o que, que as pais. Caralho. A gente anda com meu pai é uma pessoa muito complicada, sabe? Ele acha que como ele dirige um caminhão, qualquer veículo que ele está dirigindo, ele dá uma pista, assim, como se ele tivesse um caminhão. Porque o caminhão, ele se impõe, ele é muito grande. Então, se a pessoa vir pra cima de você, você jogar uma jogadinha ali, a pessoa vai, morre. Mas se você tá num carro, numa moto, não é a mesma coisa. E o meu pai, ele não sabe diferenciar o tipo de veículo que ele tá lidando. E por isso que eu falo, o caminhoneiro não sabe dirigir nada que não seja caminhão. Eu não gosto de caminhoneiro, eu falo isso na cara dele. É, eu não gosto de caminhoneiro, não só pelo fato da estrada, mas... por conta de algumas situações que eu já passei. Mas se você assistir o filme Baixo das Bestas, que é um filme brasileiro, você vai ver também porque não é caminhoneiro. É um filme triste. Nossa senhora, aquele filme é... Nossa, que filme pesado. É, vale um cult. Vale um cult sobre ele. Mas assim, aquele cult violento. Bem violento. Sim, então, é um eu quero participar, mas antes eu tenho que ver. É. Nossa, se prepara. Que, assim, é um dos filmes brasileiros que realmente me deixa com um nó no estômago. Que Maria. Então, o trem é pesado mesmo. Pra deixar o filme com um nó no estômago... Manda o filme lá no grupo, o nome do filme no grupo lá, como é que é o nome? Batido das Bestas. É, assistam, ouvintes, assistam, mas assim, sinceramente eu não recomendo não, que é bem pesado. Assim, os temas abordados, prostituição infantil nunca é algo legal de se abordar, então cara, nossa, agora eu fiquei até triste. É, vai ter até uma certa referência, inclusive, ali, a Laranja Mecânica. A Laranja Mecânica, verdade. Uma cena do teatro, inclusive, é muito parecida. Mas é um filme interessante, é cinema nacional, então eu sempre elevo o cinema nacional, e é um filmaço, cara, é um filmaço. Ah, filme bom. Mais ódios, gente, mais ódios. Cid, você que falou pouco de ódio bom, aí. Então vamos lá, eu tenho um aqui importante que tem crescido, né? Eu odeio a cidade do Rio de Janeiro, mas eu odeio com todas as forças. Eita, caralho! Eu tenho familiares. Desde a parte que a Nath falou, eu odeio igrejas pra frente, pra cortar tudo, editor. Eu odeio a cidade. Eu tenho familiares lá, minha mãe é carioca. Então, tirando esses pessoal aí, os poucos amigos que eu tenho, podia implodir. Ai, cara, peraí, eu vou abrir, já que abriu a porteira de novo, eu odeio o sotaque carioca. Eu, assim, de verdade, não, é um dos poucos sotaques. Não, o sotaque não é bonito, não, velho. Era um dos sotaques brasileiros que eu odeio, de verdade. Assim, eu fico irritado ao ouvir, eu fico incomodado. Que eu... Mano, fecha essa boca pra falar. E, Felipe, a cidade é um nojo, aquela cidade. É suja, é horrorosa. E ela fica se valendo de uma vista bonita que tem lá no Pão de Açúcar, que só... Para, mano. Você encontra Pão de Açúcar em diversos lugares do mundo aí pra ver, e com cidades muito mais evoluídas do que aquela desgraça ali que a gente vê em plena pandemia, e os fila da puta lá no Leblon, sem mar, tomando cerveja, comemorando gente morta. Até que todo mundo aqui naquela cidade ali tem que se fuder, mano. É, foi no Rio de Janeiro que foi a engenheira lá, né? O casal? Exatamente. Ah, é, nossa. Faz sentido. Engenheira civil. Melhor do que você. É, exatamente, caralho. Pois eu não vou falar muita coisa, que tem tanta cidade que eu odeio. Eu vou começar a numerar. Rio de Janeiro eu não suporto, e já disse para meus familiares que estão lá que eu só vou lá por causa deles. Que se eles não... Que eu gostaria de não ir, que eles venham pra cá, pra Curitiba agora, porque eu realmente odeio com todas as minhas forças. Mas Salvador tá forte. Cara, eu vou te falar que toda vez que eu tenho que... Assim, as poucas vezes que eu tenho que ir na lotérica, principalmente agora por causa do auxílio emergencial, assim, loteria, lotérica, caixa econômica, qualquer coisa assim, qualquer banco, fila, que você tem que pegar, que tem envolvendo dinheiro, me dá vontade de cometer crimes de ódio. Porque, mano, de verdade, cara, a galera é muito sem noção, é uma furação de fila, pelo menos aqui em Goiânia tem muito essa descortesia. É, tipo assim, aqui em Goiânia realmente é um pouco difícil a parada de duas coisas: trânsito, que o motorista goiano, ele realmente é maluco, porque a calçada também é via. Aqui é normal você estar na calçada, de repente você tá disputando espaço com Uber, com táxi, com o pessoal do Uber Eats, com o pessoal, os entregadores em geral, o pessoal anda na calçada e foda-se. Tipo assim, anda 2, 3 km na calçada, se couber um carro, uma moto, foda-se, vai caber agora. Então, pra furar assinar essas coisas é bem comum, mas sobre a fila, cara, aqui ocorre muita parada, tipo assim, você tá pagando a conta, você tá lá naquela fila infernal, lá no fundão, o pessoal tirando auxílio emergencial, os idosos tirando qual é o nome mesmo? aposentadoria, tá todo mundo assim, né? Cada um cuidando suas vidas, vai todo mundo na fila. Chega uma cambada de filha da puta aos poucos, que encontra alguém que eles conhecem na fila e fica do lado. Nossa, fica do lado ali conversando. Atrapalhando a fila. Conversando. E aqui não, é mais comum isso em fila de cinema. Aqui isso é mais comum. Eles usam a pessoa que já estava na fila pra poder entrar e passar na sua frente. É mesmo. Sim, não, mas atrapalha. O pior que atrapalha porque fica aquela muvuca de pessoa assim. Tipo assim, não tem espaço pra pessoa que acabou de pagar voltar, sabe? A pessoa não tem como ir e voltar, porque fica um bloco, literalmente, de pessoas atrapalhando a que acabou de completar os serviços ali, voltar, saca? Mano, e fica aquilo e tal. E aí, nessa hora que a pessoa faz a malandragem, porque quando a outra pessoa tá voltando, essa outra pessoa que tá do lado de que tá na fila, ela vai pra dentro da fila. Que ela faz aquela, tipo assim, desviando, né? E ela desvia pra dentro da fila. E aí, pronto, a pessoa já tá dentro da fila, já tá na sua frente, já tá na frente de todo mundo que tá ali esperando há 20, 40 minutos. Nossa, mano, isso é uma coisa que me irrita e que é uma coisa que me irrita que, no caso, já quase me deu processo. Eu quase já saí na mão com pessoas que fizeram isso. Mas, no caso, foi em fila de cinema, porque aqui em Goiânia nem todo cinema é local marcado, né? Tipo assim, mesmo você comprando cartão de crédito e tudo mais, tem locais que, tipo assim, quem chegar primeiro pega. E meus amigos gostam de ir nesse cinema, filha da puta, de peba, de arrombado, porque é mais perto da casa deles. Eu me aturo de ir, porque mano, é um cinema horrível, ar-condicionado mega gelado, o som é horrível, nossa, tudo é horrível. Mas eles aquele gostam de ir porque é perto da casa. Aquele que assistiu o Hellboy? Não. Aquela é tranquilíssimo perto desse. Tá. Que lá é local marcado, Nath. Lembra, não? Verdade, não. Faz muito tempo que eu não vou. É, aí lá é local marcado, beleza. Aí, tipo, o que que acontece? Sempre tem um amigo que é aquele que mora perto do cinema. E esse amigo chega antes e ele vai pra aquela fila infernal e fica lá. De repente, esse amigo tá, tipo, vai chegando um conhecido dele, dois, três, quatro. De repente tem 17 pessoas junto com ele, sabe? E todos eles vão comprar porque essa única pessoa tava na fila. E já aconteceu comigo várias vezes de ver pessoas entrando e eu ficar sem ingresso pra sessão que eu queria entrar. E ter que esperar o outro, então ter que voltar no outro dia pra poder assistir. Cara, isso é muito comum aqui em Goiânia. Mas assim, muito, muito, muito, muito comum. É os filhos da puta. Foi pontual, né? Ué. Ana parece estar meio bêbada, sabe? Eu tô com fome. Eu já ia comer, tá um ovo. Eu tenho mais um aqui que é pessoal aqui agora. Vai lá. É, eu odeio um professor lá da universidade. Professor de introdução em engenharia, que se chamava. Não! Não fala nome, não! Ele já dá a faculdade, um curso pro cara, daí o nome. Isso mesmo. Ele disse que quem não lesse, isso no primeiro semestre de engenharia, ele disse que quem não lesse o livro O Mundo de Sofia seria um engenheiro de bosta. Isso pra uma sala de 70 alunos. Queria muito que ele me visse agora, porque eu não li o livro O Mundo de Sofia, sou um engenheiro bosta. Mas casei com uma que leu, então fica a dica aí pra ele aí. Caralho! Então ele tava certo no final das contas? É isso! Eu não precisei ler, eu só precisei casar com alguém que leu, entendeu? É, lógico. Você deu um jeito, né? É o que gosta. A vida é assim. Ó, o Cid dando jeitinho brasileiro. E ah, que vergonha. Deu o golpe da barriga. É quase um carioca. Quase um carioca. Gente, eu quero falar um negócio bem aqui que não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Tô tentando ligar meu ar-condicionado aqui faz uns 15 minutos, mas eu esqueci de ligar na tomada. Aí eu tô apertando o botão aqui, nome feita louca. O me dá ódio da burrice da Ana, de vez em quando. A pessoa que quase formou em direito não vê que tá desligado na tomada.